A fotografia em preto e branco revela um dos momentos mais caóticos e densos do cotidiano da mina de ouro de Serra Pelada, registrando com intensidade a movimentação de centenas de garimpeiros em plena atividade. A imagem é tomada de uma posição elevada, dando profundidade à cena e mostrando uma multidão escalando, descendo e se movimentando pelas encostas íngremes e escorregadias da cratera. No primeiro plano, homens sujos de lama, com roupas encharcadas e rasgadas, carregam pesados sacos nas costas. Suas pernas nuas e marcadas indicam um esforço exaustivo. Um deles se apoia num tronco de madeira cravado no chão, cruzando os braços em frente ao corpo, seu olhar cansado se desvia da ação à sua volta, como se buscasse um momento de pausa ou reflexão no meio do caos. A presença desse homem estática contrasta com o fluxo incessante dos corpos ao fundo. A parede da mina, tomada por dezenas de pequenos buracos e caminhos improvisados, lembra um formigueiro humano, uma massa coletiva em busca do ouro, movida por esperança, desespero e pura sobrevivência. A quantidade de detalhes é impressionante: sacos, cordas, ferramentas, escadas improvisadas e centenas de figuras humanas compõe uma cena monumental, quase bíblica, de trabalho, resistência e sofrimento. Mais uma vez, Sebastião Salgado nos oferece não apenas um registro documental, mas uma imagem de impacto simbólico, onde o corpo humano e a terra se confundem na luta por uma vida melhor.